de sim, dá o som. Ligue seu rádio e sim, dá o som. Ligue seu rádio e sim, dá o som. Ligue seu rádio e sim, dá o som. Ligue seu rádio e sim, dá o som. Ligue seu rádio e sim, dá o som. Ligue seu rádio e sim, dá o som. Sim, dá o som. Ultimamente, cara, eu ando cansado de ser chutado em rádios e mais rádios. Espaços fechados, reduzidos, que chato. Ritmo e poesia, é rap, é nossa arte, é arte de periferia. Se for com muita treta, correria e correria. O esquema é difícil, mas vale o sacrifício. Só de saber que agrada os seus ouvidos. As palmas da galera são maior cachê que o artista do gueto pode receber. Em troca da mensagem que mandamos no palco, o som para o teu bem. Eu faço a minha parte aqui no microfone. Quando chegar em casa, pegarei o telefone. Eu vou ligar pra sua rádio e te atormentar. Vou torrar sua paciência até você tocar. Rap nacional na programação normal. Como disse o câmbio negro do Distrito Federal. Quem sabe desse dia a gente vê o nascimento de uma nova era, evolução do movimento. Faça a sua parte, já tá muito bom. Cara tá na cara, liga o rádio e sinto o som. Sim, dá o som. Ligue seu rádio, sim, dá o som. Ligue seu rádio, sim, dá o som. Ligue seu rádio, sim, dá o som. Ligue seu rádio, sim, dá o som.